Ponto 9. O sal da mortificação. Para se santificar, o cristão corrente, que não é um religioso e não se afasta do mundo, porque o mundo é o lugar do seu encontro com Cristo, não precisa de hábito externo nem sinais distintivos. Os seus sinais são internos, a constante presença de Deus e o espírito de mortificação. Na realidade, são uma só coisa, porque a mortificação é apenas a oração dos sentidos. A vocação cristã é vocação de sacrifício, de penitência, de expiação. Temos de reparar pelos nossos pecados. Já voltámos a cara tantas vezes para não vermos Deus. E por todos os pecados dos homens. Precisamos de seguir de perto os passos de Cristo, trazendo sempre no nosso corpo a mortificação, a abnegação de Cristo, o seu abatimento na cruz, para que também a vida de Jesus se manifeste nos nossos corpos. O nosso caminho é de imolação, e nesta renúncia encontraremos o Gaudium cum Pace, a alegria e a paz. Não contemplamos o mundo com um olhar triste. Talvez involuntariamente prestaram um fraco serviço à catequese os biógrafos de santos que queriam encontrar, a todo custo, coisas extraordinárias nos servos de Deus, logo desde os primeiros vagidos. E contam de alguns deles que na sua infância não choravam, não mamavam às sextas-feiras por mortificação. Tu e eu nascemos a chorar como Deus manda e sugámos o peito da nossa mãe sem nos preocuparmos com quaresmas nem têmporas. Agora, com o auxílio de Deus, aprendemos a descobrir ao longo dos dias, aparentemente sempre iguais, tempo de verdadeira penitência. E nesses instantes fazemos propósitos de melhorar a nossa vida. Este é o caminho para nos predispormos à graça e às inspirações do Espírito Santo na alma. E com essa graça, repito, vem a alegria, a paz e a perseverança no caminho. A mortificação é o sal da nossa vida. E a melhor mortificação é a que combate, em pequenos pormenores, durante todo o dia, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mortificações que não mortifiquem os outros, que nos tornem mais delicados, mais compreensivos, mais abertos a todos. Tu não podes ser mortificado se és suscetível, se só vives os teus egoísmos, se dominas os outros, se não sabes privar-te do supérfluo e, por vezes, até do necessário. E, enfim, se te entristeces quando as coisas não correm como tu tinhas previsto. Serás, pelo contrário, mortificado se souberes fazer de tudo para todos, para salvar a todos.